3455, chame agora o Centro Recife, 1288 e alterna 13325. 1288, alterna 1335, 3455. 935. 935, Avianca 6310, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. Avianca 6310, decolou na Puca. Boa noite, Avianca 6310, contato radar, saída Puca, Sobel 290. 290 na Puca, 6310. Aguardando, confirma, é Goligonza? Positivo, Goligonza. Ok, tô preparando e aguardando, obrigado. K3662, chame agora o Centro Recife, 12685 e alterna 12545. 2685, alterna 12545, tá 3662, boa noite, bom trabalho. Boa, bom, bom, comandante. Passar o 366, o gol no 604. Confere, completa final, torre agora 118, decimal 6, gol 1604. Ah, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, o gol 1604, no intermediário do GPS, está 10. Gente, gol no 604, reporte Serra Vista 372, com trem baixo e travado. Reporte Arado. Prossiga. Velocidade de manter 250 nós até Duna. Liberado, velocidade, 3152. Graças, 3152. Confirme aí, Galeão. Só um instante, só cobra. Na final embaixo travado, gol 1604. Sente, gol 1604, autorizado pouso, vento 120 graus, 4 nós, A bicheira deslocada a 90 metros, o ajuste é 1003, gol no 604. Autorizado o pouso na 10, gol no 604. Jet 6727, cópia. Prossiga 6727 na escuta. Autorizado Confins 340, Peruísque 58, decola 10, direita Goli Gonza 11935, 5460, transponder. Autorizado Confins nível 340, Peruísque 58, decola da 10, curva direita Goli, transição Gonza, controle 1935, transponder 5460, objeto 6727. No portão 4, chame pronto para o estacionamento. Chamar, obrigado. Gol 89, cópia. Gol 89, autorizado 400, Galeão, AP Zulu 14, até Toquim, após Toquim, Opera Alfa 317. Decola da 10, direita da El, transição Bless. Controle 119, decimal 35, transponder 5463. Cotejamento correto, chamo pronto. Taca 6310, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 12545. 2685, 2545, boa noite, Cabeca 6310. No 604 no solo de Salvador, agora aos 41, livre à direita, chame 1219. Direita 219. Jogou no 604, de volta, 604, informe antes da Juliette. Não, Juliette, 604. Completa final e chame agora a torre 118 decimal 6, TAM 3152. Completa final, torre 186, TAM 3152. Torre Salvador, boa noite, TAM 3152, transfere 3 milhas para o externo. Ciente, TAM 3152, continue a aproximação já com o trem baixo travado. Ah, ainda não, chefe. Ok, reporte o trem baixo travado. Ciente, 3152. noite, Altair 9401. Está passando o marcador externo, baixado e travado visual, TAM 3152. Sim, TAM 3152, autorizado pouso, pista livre, capacete deslocado 90 metros, o vento é 130 graus, 4 nós, a vista é 1013, o TAM 3152. Sente livre pouso, pista décimo 90 metros deslocado com 1013, TAM 3152. Afirmo. Altitude 6748, identifique, desça para 2000 pés para o ETAP. Após ETAP, na chegada à mar, o altímetro 9093, informe localizador. Gente, para o ETAP, após o procedimento, está autorizado, vai reportar no localizador, ajustado 6748. Correto. TAM 3152 no solo de Salvador agora às 4h30, livre à direita, chame 121 decimal 9. Direita 219, TAM 3152. Afirma. Solo Salvador, boa noite, TAM 3159, livrou na sua escuta. TAM 3152, seu portão número 3, ingresso na Índia. 3 na Índia, TAM 3152. Salvador, tá 9401 agora para puxa acionamento, posição 10. 9401, agora só um instante, só mais um instante. Gente, na frente, conta guardando. Livre pushback, copia enquanto puxa? Copia enquanto puxa. 360 autorizado Galeão, apeso 14. Decola 10, direita da Elbless. 119.35.5470. Autorizado Galeão, 360. Via apeso 14 da Elbless. Decola da 10 com curva direita. Controle 1935, transponder 5470 para o 9410. Autorizado push. Filmo, chame táxi. Sete. 3727, estamos no portão 4, em acionamento. No portão 4, observe o tráfego que está estacionando na sua direita, no portão 3, pode aposta livre, seu puxo. Ok, após o tráfego que vai ingressar no portão 3, a gente inicia, né, Padre? Muito obrigado. Gostando de identificação na prova do VOR, mantendo 80, em forma para a descida. Após o tran retaguarda da livre, seu puxa. Alô, tran 3858, no 612 para o puxa, sabe? Tran 3858, aguarde e puxa. Aguardando. Aproximação, tá cruzando 4 mil pés em descida, tá visual com o campo? Sim, Matheus. Chama agora a torre 198, decimal 6, web 6748. 198, 6748. Salvador, muito boa noite, web 6748, no localizador. Salvador, Abjet 6748. Salvador, Abjet 6748. 727, POB 127, autonomia de 3 horas e 10 minutos, São Fernando, Guarulhos. Abjet 6748. Era 1013, deu ajuste, obrigado, boa noite, bom serviço aí. Salvador, boa noite, eu tô 9401, no pronto, na bota espera da 10. Gente, vou tentar contato aqui com a torre. Afirma, eu mantendo a sua escuta então. Torre, Salvador, 9401, no pronto. E o TAN 9401? TAN 9401. Pronto, no ponto de espera da 10. Legal. O TAN 9401, a linha decola sem parada. A linha decola sem parada, 9401. Então 9401 também tentou alguns contatos há alguns minutos atrás e não conseguiu falar? Afirmativo. Ok, nós que o equipamento, estávamos em pane aqui, está recebendo bem agora? 5x5, senhor. Muito obrigado, comandante. Queira desculpar aí. A linda corre sem parado, venta no 30 graus, meia dúzia de nós. Foi Salvador, Jet 6748, boa noite. Web 6748, boa noite, prossiga. Estamos terminando de efetuar um 360 pela esquerda para ingresso já na final, já baixado e travado. Sim, comandante, eu informo que tivemos problema aqui no técnico. Também perdemos o contato com o senhor e foi o tempo de trocarmos o equipamento aqui. Aí o senhor teve que fazer a sua arremetida. Porém, agora circule. O vento é 120 graus, 5 nós, o ajuste de 1013, 10 no 3, cabeceira deslocada 90 metros, web 6748. Ciente, ingressando na final, ciente da pista, aguardando pista livre. A partir de agora, pista livre, autorizado pouso, web 6748. Ciente livre, pousando 06748. Salvador, Webjet 6727, no ponto de espera da 10, visual com o tráfego da companhia, alinhando pela final. Mantenha o ponto de espera. Obrigado. No ponto de espera da Charlie 286, 1003 ajustado. Contato radar, sobre 360, direto da EL autorizado. Direto da EL da presente, tá 9401, subido para o PRE 360, tá 9401. Exatamente, comandante. Pode alinhar e manter. Assim e mantém na 10. Web 67. Aos 58, livre à direita, chame 1219. Ciente 1219, 67, por favor. Ativo a área do centro, tem que coordenar com o mesmo, aguarda 940. Aguardando. 748, informe antes da Juliette. Da Juliette, 7-4. Decolar o vento, 130 graus, 7 nós. 130 por 7, vai decolar o web 6727. Número 4, Está autorizado o ingresso. 7 autorizado para o portão 4, 6748. Da Wix. Identifique, chegada Bonf, desce até o 040. Sim, chegada Bonf, 40, 9642. Web 6727, decola de Salvador 00, semicontrole em 119, decimal 35. 1935, boa noite, obrigado. A Wix é terra? Negativo. Motor de Salvador, boa noite, Abjet 6727, decolou cruzando 1510 na sua disputa. Web 6727, contato radar, saída agora, sobe a 340. Subida para o 340, saída agora, Web 6727. 250. No centro Recife, 1288, alterna 3325. Poderia repetir a alternativa, senhor? Obrigado. 258, autorizada a decolagem, vento 120 graus, 4 nós. Crítico 4, livre decolagem, está 3258. Identifique chegada Amanda, esse até o 050. Amanda 050. Controle, o Golfo Tango atingindo 40, já modifica essa visão do setor. A intenção de pouso na 17. Para altitude de tráfego no 1506, altímetro no 013, Oscar Golf Tango e aguarda transferência de comunicação, modificada ao 0002. Tango, para altitude de tráfego. Pode confirmar os dados? Então, senhora, 118, 612 e 1013, ajuste a linha, jogou 889. K3858, decola agora 03, chama o controle 119, decimal 35. 935, boa noite, bom trabalho. Olha só.